decolada 10, toda a direita, Léo, Leda, Mótima, 119.35.060, da 31, posição 5. Correto, cotejamento, portão 5, chame pronto para puxar o estacionamento. Camarada, 31. Coxana 63, 1-4. Ingresso, taxi 3, Juliette. Portão 612. Solo Salvador, mano 960. Confirme para o Solo Salvador. Voo 1966, autorização, cabine grande. Proceed, turn 8107, clear ILS, final report, status localizer. Clear 2008, ILS approach on 810, I report, status localizer, Portugal, you know, 210. Posição ZIPA, curva esquerda após a decolagem, da pista 1-0, controle 119.35, transponder 5070, voo 1966. 1966, controle autorizado nível 370, confira a versão, ponto lá de voo, decola da 1-0, curva esquerda na curva ZIPA, controle 119.35, transponder 5070. Controle Salvador, Oceanair 627, passando 1800 na Dael. Oceanair 627, contato radar, se mantém o nível 1, corrido 380 via Dael. 380 via Dael, 6227. Oceanair 321, chame centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 26.0. Copiado, 6329, obrigado. 223, mantenha a cabo esquerda 1-0, força aérea 2316, mantenha ponto esperado 1-0. Mantenha posição 2233. Força aérea 2233, autorizada a decolagem da 1-0, vento é 120 graus no 1-9, ajustou o altímetro 1-0, 1-7. Autorizada a decolagem, 32 condições, força aérea 2233. Força aérea 2316, autorizada a linha e manter o sistema zero. Motor no meia, autorizada a linha e manter. Passaria 2233 decolado aos 31, controle 11935. Vou chamar o controle 11935, 2233. Controle Salvador, passaria do 2233. Passaria do 2233, contato radar, tudo para o 160, cumprindo o perfil da MOMO. Informe ao controle que tem condições de cruzar 1-1-0 a 1-5 mil. Negativa, não temos condições, né? Então vai manter inicialmente 3 mil pés lá na proa de Vatap aguardando a ascensão. 3 mil pés, proa de Vatap aguardando a ascensão. 884, CMC do Recife, na frequência no 25.45, alternativa 26.85. Ok, 1884, copiou, centro Recife, 12545, altera 12685, 1884. Controle passaria 2233, poderia confirmar, mantém 3000 direto VATAP? Afirmativo, 3000 pés direto VATAP, aguardando a sessão. Obrigado. Ok, Brasil até reposta os travéis de Pituaçu. Hotel Juliette Serra, chame Torre Salvador, na frequência 98.95. 1295, Serra. Controle Azul 2711 para descida. Azul 2711, desça ao nível de voo 050. 050, 2711. Portugal 021 para Alpha, on ILS runway 10. Portugal Houston Alpha Contact Tower Frequency 18.95. Tower 18.95 Portugal 021 Alpha. Yep. Tudo 223, copos na apoio ideal para Barreiros. 210. Proa 300. Informa that we have an aircraft taking off runway 10. Is a Brazilian Force Echo 110. Want to see with your approach to runway 10. Roger, continue the approach runway 10, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, additional traffic on your right side, 2 hours. In hold pattern over Itaporo Lighthouse, we won't interfere with your approach runway 10, is a helicopter Alpha Sierra 65. We are looking for traffic not yet inside of Portugal 021 Alpha. Força Aérea 23, no meio, decolado aos 33, controle Salvador, 935. 7, solicite ao centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. 25, 33, 223, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, a 1 ou 2 milhas no rumo sul, cruzando 070 para 4.000 pés, Airbus 320. 7 do tráfego, passaredo. 3835, forma o tráfego na sua posição de 11 horas a 1 nono milhas no rumo oeste, mantendo 3.000 pés, tem uma TR-72. 7-3-2-3. Controle de Salvador, pastor 16. Pastor 16, contato radar, tudo mantém o nível de voo 090 via saída Conde. Pastor 16, cruzando 2.000 pés para o 090, saída Conde. Okay, Portugal 021 Alpha, traffic inside now at 3 o'clock. Roger, at 3 o'clock. Won't interfere with your approach, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha, sorry. 92, boa tarde, na proa de Mari, para interceptar a chegada a Mari, desça via para o 050. Via para o 050, aguardando o combustível projetado. Somente mantenha mais. Meu céu, Juliette Serra, autorizado cruzamento do campo retaguarda 02. Reposta girando base pela direita, final da 17, como coluna de fumaça, curta final da 17. Ei, gente, vai chamar girando base do Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra copiou a coluna de fumaça na final da 17? Ok, positivo. Tá, tá certo a coluna de fumaça, ô Serra. 5, tá passando o tráfego agora à sua esquerda, após selo. Aproxime para 2.000 pés, ajuste 1.07, aporte estabilizado. Rapaz, pelo descendo para 2.000, aporte não é estabilizado. Ajuste 1.07, tá, 3.835. 0, via Golf 677, decola pista 1.07, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 1.19.35, transponda 5.007, Papa Romeu, Novembro Romeu, Novembro. Eu vou para Aracaju, 2.10, via Golf 577, pista 17, 14 da esquerda, subida 5 para a direção Aracaju. O controle 90. Confirme o POB na área, está? 05. Tome torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 097. O novembro é Romeu 90. Salve, Salvador. Salve, Salvador, boa tarde, o HMA 327, na remota 104, para puxa acionamento. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi na remota 14, hoje é 6327. 6327. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro, autorizado, acionamento, chame táxi, parte 4, parte 5. Salvador, boa tarde, reporte com 021 Alpha on Alpha. Portugal 021 Alpha, táxi vai a Alpha, reporte que importa a 6 ali. 3235, complete aproximação final em Chame Torre Salvador, na frequência 98, decimal 95. Uma Alpha, táxi via Alpha, report before taxi to Juliet. Via Alpha, report short of Juliet, what's the desça para 2000 pés, o ajuste 1017 está autorizado e LSXC reposta estabilizada. Para 2000, autorizado o ILSX Way, portal estabilizado, 2719. 335 ILS está 1-0. 3835, continue a aproximação, ainda não confirmando o tráfego avistado. Autorizado, pouso pistão 97, confirmando pouso pistão 90, o ajuste do altímetro 1-0-1-7, vento 1-4-0-0-1-0-9. Autorizado, pouso pista 1-0-3-2-3-5. 7-1-1 está liberado. Obrigado. Salvador, reporte, 021 Alpha, mas... 021 Alpha, maintain position before taxi to Juliet. Alpha, reporte, 021 Alpha. Salvador, boa tarde, está 3567, informação Oscar, Brasília, 380. Então, 3567, boa tarde. Aguarde a cópia ou ajuste de altímetro 1017. 3567. Então, 3155, portão 5, aguarde para puxar o acionamento. Quero. 060, solicite o TAP do Bonomia 20. 60, fui TAP. TAP, Bonomia 20. Próxima direita, em 1-2-1-1, 1-2-1, decimal 1, no solo, aos 4-2. Estou levando, chama 2-1-1, no solo, 3-2-3-5. Salvador, Papa Romeo November, Romeo November, pronto para o táxi. Papa Romeo November, Romeo November, autorizado o táxi até o ponto de esperada da Papa. Papá, 3835, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3835. Chiné 6327, táxi autorizado via Bate Principal, táxi Índia e táxi Alfa, dá o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 1097. Ok, Índia Bate, Índia Alfa, oi, Salvador, Azul 2719. Azul 2711. Tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós, o ajuste do altímetro no zero, 17. Confirma totalmente visual com campo? Totalmente visual com campo, azul 27, 1017. Gente, autorizado pouso. Autorizado pouso 90, 27, 9. Você vai passar o Romeu Novembro, Romeu Novembro? Romeu Novembro, autorizado ali e manter pistão no 7. Táxi pela pista e aí manter na rua, certo? Afirmo, pela pista. Romeu, Papa Romeu, Novembro, Romeu, Novembro. Novembro. 97. Autorizado Paris e Oscar Bravo F. Portugal 021 Alpha, taxi via Juliet 1011. Via Juliet 1011, importante. Dan 3835, segue o Airbus 330. Juliet, portão 10. 7, seguindo 330 para o portão 10, 3835. Do 16, atinge e mantém nível 090. Tem que passou uma meia, mantenha o nível de voo 090. Tudo meia, mantenha o 090. 327, mantém o ponto de espera da 90. Carido 2233, chame centro Recife, na frequência 28.8, alternativa 26.0. Poderia confirmar a primeira, Tiago? Para 28.8. 28, 260, centro Recife, boa tarde. Até o ponto de espera por mais 2 minutos, estamos em coordenação com o centro, a um erro no seu plano de voo, estamos tentando sanar o mais rápido possível. Mention that. Obrigado, Sra. Maria, por nós ver ele. Poderia confirmar o plano de voo? Prefere solo Salvador em 121 no decimal 1. 211, vai chamar. Comandante Batalha Azul 2719, lembrando a sua. 71, boa tarde. Tático Alfa, Kilo para o Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, gente. Alfa Romeo November, Romeo November, escuta? Escuta. Totalmente pronto? Sim, bom. Autorizado a decolagem pista 97, vento 130,099, o ajuste do altímetro 1097, informo que mantém a proa até 3 mil pés, após curva à esquerda, saída Pucca, Jamaracaju. Está autorizado a decolagem, mantém a proa até 3 mil, e após subida Pucca, Aracaju. November, Romeu, Novembro. Confirma. Vai iniciar? Iniciando. Iniciando a decolagem, Novembro. Gente. Taxo 966, 92 a bordo, 410, Fortaleza. 966, táxi autorizado via Índia e Alfa até o Monte Dora, no ponto de Terra Torre 1895, ajuste de altímetro 1097. Índia e Alfa, ponto de 18917, localizador 3192. 192, complete a aproximação final e chame torre na frequência 98 decimal 95. Torre Altan 3192. Pochilé 6327, autorizado a alhar e decolar sustorno zero, agilizando manobras, informa o Airbus da TAM, uma milha marcador externo. Vai decolar restrito a 2 mil pés. E a 327 ali, decola de imediato, separada? Já 3567, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Bravo Romeu, de Ampers Luna 7. Nível de voo autorizado 380. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbó, transição Elefa. Transponder 50 no 5, controle Salvador operando a frequência 119 decimal 35. Afirmativo Brasil, está aprovado, 380, decola da 10, curva na direita, Arbó Elefa, 79 azul 17. O transponder 50 no 5, com controle 119 decimal 35, portanto 3567-109. A posição 09, cotejamento está correto, chame pronto. Para o táxi, 3 zonas, 5,190 a bordo, 4 horas e 5 galeão. Autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. 17, ponto de espera, 895, está 3 zonas. A 3192, decolar, confirmado. Autorizado, pouso, pistão no zero, VT 120 graus 089, o ajuste do altímetro no 097. Livre pouso no 0, 3192. Cliente da OES, campeão Quatro. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, Geopresulo 21, nível de voo 360. Decola da pistão no zero, curva direita, saída Arbó. Após Arbor, Elefa, após DCT, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, onde irá se aceitar o Pesulo 21. Transponder 5110, controle Salvador operando a frequência 119 decimal 35. M6327, contato radar, submarino jogo 220, altitude 2000 pés, voe coral. Ok, está liberado em torno de 2000 na proa de Coral agora. São 03, chame pronto. Y0. Ali mantém 1-0, no 966. Sanea 63, 27, autorizado 220? Afirmativo. Ciente, auxiliando, então, pro escoral. E aí, está no monitor a nossa frequência, mesmo deve estar providenciando. Assim, quando pronto, chame novamente. Direto na Caju, 1-2-9-0. Solo Salvador. Boa tarde, voo no 097, posição 1, com fim 360, informação Oscar. Voo no 097, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro no 097. Quem? 097. Rodou. 211, tanque 192. 2 era caso. Rodou muito, boa tarde, tanque 193. Boa tarde, são 3193. Confirme o novo horário. Calças fora. 192, corrigindo, táxi via Alfa, reporte Anja Julieta. Ok, via Alfa, Anja Julieta, tá 3192. Ponto espera no zero, pronto. Boa tarde. Gente, tá 3155, manter ponto espera no zero. Via chegada à mar e desça ao nível de voo 050. 050 via mar e avança via direto em TAP. 2698, mantenha a chegada. Estabilizou o voo no 620. Voo no 620, complete a aproximação final de chame Torre, na sequência entrou no 8 decimal 95. 895, voo no 8, voo no 620. Voo no 9 autorizado, puxa para estacionamento, chame TAC. Essa TAC 3192. 0 externo, visual 90. Voo no 620, autorizado pulso 90, vento 130 graus 099, ajuste do altímetro 9097. Autorizado pulso na 90 com 1017, voo no 620. 2. Juliette 2. Decimal 35, 0935, 966, boa tarde. Vou chegar da Mari, vou em Mari para receber para a chegada, mantendo o nível de voo 090. Beleza, vou lá de Mari para chegar da Mari, o Juliette Dragodel. Controle Salvador, voo no 966, passando 1700, cuca de par. 966, contato radar, tudo para o nível 370, via saída PUCA. 370 via PUCA, no 966. Pela 966 está autorizado lá Jamo. Jamo, no 966. Quando der, aceita o Zipar também. Mantendo Jamo, aguardando coordenação, com o C35. Aguardando. Gado descido, o azul 278, está livrando o nome agora. 3789, ciente, desça para o 060. Passou, o 1-6, está na próxima posição, Conde. Está exatamente 2 milhas da posição com onde o serviço radar terminado. Chame Corpo de Aracaju na frequência 120.3. Faz o número onde chamará o motor de Aracaju 120.3. Obrigado. Sané 6327, chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 33.25. É 337 que eu tenho o controle. Poder confirmar a frequência do centro? Primária 9251, secundária 33.25, coordenada 6327. Muito obrigado. Agora com Recife 9251, 13325, um ótimo trabalho. Romeu. Novembro, chame Centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 126.85. Recife 125.45 e 126.85. Novembro, Romeu, Novembro. Azul 498, pronto para o pushback acionamento. Portão 3, aguarde para pushback acionamento, Azul 418. Aguardando antes de escuta, Azul 418. Três, dois, sete, prossiga. Está cruzando 180, possibilidade de manter esse nível? O vento é 130 graus 09 nós, o ajuste de altímetro 9097. 37, linha de cola 033. Zero nós, prossiga. Confirma, guardião. Porém, qual é o procedimento? Dona 097 autorizado, Salvador Confins, 360, via Presolo 21, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 119.35, transponda 51 no 5, voo 9097. Confins 360, Aperzolo 21, decola da 10, curva direita, perfil árvore elefa, 1935, controle e 51 no 5. O transponder, o voo 9097. Curva direita após a decolagem, portão 1, chama pronto. O voo 097 está pronto. Ok, aguarde para pushback acionamento, portão 1, voo 9097. Aguarde, 09. Para o táxi, o TAN 3567, nosso provete 1233, 3 horas e 15, alterna Uberlândia, o TAN 3567. TAN 3567, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame Torre 1895, ajuste de altímetro 1097. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chama Torre 1895, TAN 3567, boa tarde. Gol 620, mantém a posição de São Juliette. Mantém essa Juliette, gol 620. 789. É 9852 de manter a velocidade. Sim. Tem que manter até mais próximo, mais uma 698. Guardião 09, 09, Guardião 09, visual com tráfego, confirma, vai manter esse setor, essa posição? Afirmativo, vai ficar na vertical, não vai realizar voo não. Sim, mas caso a torre necessite condições de afastar uma milha no setor norte? Ótimo, reportar no S6, estabilizado, 069. Um controle Salvador, então. Ok, grato. 4.097 Bravo Delta, desça para o 050. Está autorizado ao 050, Bravo Delta. Fica Bravo Eco, é poste, Ceasa, visual com campo. Bravo. 966 vai passar 180. Zona 966, agora com o Cito Recife, na frequência 125.45, alternativa 2685. 2545, 966. Guardião 09, confirme o estimado para o avistamento da carga. Estimando mais 8 minutos, não. O Azul 4118 autorizado, pushback e acionamento, portão 3, time TAC. Livre pushback e acionamento, reportará para o TAC, Azul 4118. 3567, pode esperar a próxima. Para 1809, vetoração para o sequenciamento, curva agora à direita na Pro 240. 1809, direita 240, azul 2789. Azul 6918, tem condições de iniciar a redução? Afirma, reduzindo 2109, azul 6918. Coordenar para o atmosfera, está 3155. Estão para o controle? Está 3155, solicita para o atmosfera. Está 3155, mantendo o LED, aguardando o morte. Está 3155. Azul 6918, tem condições de curva esquerda e interceptar na Pro 040 devido à aeronave da Polícia Militar fazendo patrulhamento próxima à final da 10. Está cruzando a Pro 040, Azul 6918, confirma a aeronave da Polícia Militar próxima da cabeceira 10, fazendo patrulhamento com prioridade. Bravo F, chame torre na frequência 1.8.95. Azul 2789, curva agora à esquerda na proa 1.70. Esquerda 1.50, 1.70, azul 2789. Está mantendo então a proa 040, confirma, autorizado? Do 6998, nessa proa está autorizado a interceptar, reporte estabilizado. Controle Salvador, ETA 3567, saída Arbor. 3567, contato radar, submarino de 380 na saída Arbor. Subindo 380, ETA 3567. 097 autorizado, pushback acionamento, portão 1, chama o táxi. Pushback acionamento, reportarão táxi 097. Valeu! 3531155, solicite ao centro Recife na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. 3155, boa. Estabilizado, ele é FCHEI 10, azul 6918. 6918, reduzindo para aproximação e chame torre na frequência 18, decimal 95. Vai chamar, 718, decimal 95, azul 6918. Ele já está iniciando a descida, mas deve encerrar o procedimento em cerca de 2 minutos. 7. Torre Salvador, azul 6918, estabilizado em LF 7-6. Estamos já. Azul 6918, continue a aproximação para 190. Informa o tráfego da Polícia Militar, efetuando sobrevoo do pátio do Gaé. Inicie a redução para a mínima limpa, aguardando instruções de pouso, azul 6918. Aeronave da Polícia Militar, sua posição de 12 horas. Gente, iniciando redução, aguardando o livre pouso azul 6918. Gente. Azul 6918, reporte visual com helicóptero Alfa Serra, Alfa Eco Charlie 45, confirmando Eco Charlie 45 da Polícia Militar, na vertical do Pátio 4. Deixa eu reportar. Visual, azul 6918. Iniciando o descido, Guardião 09, Salvador. Ciente, Guardião 09. Reporte no solo controlado do Graé. Informo vento 1110 graus 12 nós, o ajuste de altímetro 10 no 7. 1110 no 7. 7, Juliette, Verão Delta. Afirmo. Confirmando, Eco, Oscar Bravo Eco, intercepta sinal da 17 e aguarde instruções para pouso. Azul 6918, informa o helicóptero da Polícia Militar já pousando no Pátio 4, não interfere, autorizado pouso pistão 90. O vento é 1110 graus 10 nós, hoje estou altímetro 10 no 7. Gente, livre pouso, pista 10, azul 6918. Torre Salvador, boa tarde, azul 4198, pronto, não com a espera da 90. Azul 4198, mantenha com a espera da 90. Mantenha com a espera, azul 4198. Nada. Bom descanso, Guardião 09, aos 10 solo. GDS, azul 2789. Azul 2789, chame torre, na frequência da noite, decimal 95. Na noite, 95. Bravo, eu confirmo, é Pátio 5. Gente. Muito boa tarde, eu venho a ser isso no quarto hoje, né? Coordenação Petrolina, aqui 06. 6314, número 2 para a cópia, aguarde a cópia, o ajuste no 097. Guarda. 995. 1995, desculpe. 3 horas e 3 de autonomia. Alternando Guarulhos. Taxi Índia e Taxi Alfa, dá um ponto zero. No ponto zero, chame torre 1195, ajuste de altímetro 1097. 17, Índia e Alfa, ponto zero 295, obrigado. Posição de 10 horas, efetuando esperas pela esquerda, não interfere. Sete. Cabravo é a condição de incrementar a sinal da 17 após interceptado. Sente. Centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 126.0. 288.260, boa tarde, obrigado. Azul 6918, solo azul no 3, libera a direita em 121.1, solo Salvador. 121.1, azul 6918. 918, liberando aqui. Tá, mantenha a velocidade normal no final da 17. 7. Autorizado, pouso pistão a zero. O vento é 120 graus, 1 no nós, o ajuste no 0, 1 no 7. Confirme condição de incrementar final da 10? Negativo, tá estabilizado. Mil pés já na approach speed. 7. Autorizado, pouso 2789. Vento é 120 graus, 1 no nós, o ajuste ótimo no 0, 1 no 7. 7, o azul 2789. Vai fazer o possível para agilizar na liberação da pista. Não há necessidade, azul 2789. Não há necessidade, aproximação normal. Tá, ok, obrigado. Na 6355, pronto para a cópia? Negativo, prossegue. Salvador para Guarulhos, Rio Presolo 10, nível 360, saída da El Leda, pois Leda Motiva. Curva à direita, curva à direita após a decolagem. Controle 1, 19.35, transponder 5112, Oxiné 6355. Oxiné 6355, está autorizado para Guarulhos, nível 360. Através da Pesolu 1-0, conforme o plano. Saída da El Leda Motiva, decolagem da pista 1-0, curva à direita. O controle de saída 119.35, transponder 5112. Correto, cotejamento, portão 8, me pronto para pushback acionamento. Chamaré. Oxiné 6314, pronto cópia. Pronto cópia, 6314. Salvador para Petrolina, nível 340, viu Pesolu 2-0. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Momo, transição Ninim. Chame controle frequência 119.35, transponda 5126, hoje não é 6394. Pode confirmar a transição da saída Momo? Momo, transição Ninim. Entrada 340 para Petrolina, tem uma pessoa 20, decola Momo, Ninim. Decola da 10, curva à esquerda, 119.35, transponda 5126, 6394. 5126, portão 612, está correto o cotejamento, chame volta para puxar o pé pela meta. Azul 2789, solo ao Zuno 6, libere, próxima direita em 121.1, solo. Gente, de próxima direita 211, 2789. Azul 10. Nível 300, saída da El Leda Motiva. Curva direita após a decolagem, pista 90. Controle 119.35, transponder 5131. Então 3235. 20 graus, 10 nós e o ajuste do altímetro 0017. Ali decola azul 4-9. Leda Motiva, curva direita após a decolagem, pista 90. 119.35, controle 5131, transponder. Então 3235. Papatango Juliette Bravo Delta, confirma pátio 3 ou pátio 5? Pátio 3, irmão. Gente. Alfa Kilo para o pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, 3, Romeu, 2789. 2797. Bravo Eco, solo aos 17, próxima direita, ao estacionar frequência livre. Tango, Juliette, Bravo Delta, autorizado pouso de estona 0, vento é 1, 10 graus, 1, 2 nós, ajuste de altímetro no 0, 1, 7. localizado o pouso da 1-0, Juliette Bravo Delta. Azul 41118, decolado aos 1-7, no controle Salvador em 1-2-1 decimal, confirmando em 1-1-9 decimal 35. 1-1-9-3-5, Azul 41118. Uno 18, 1300 pés para nível 360, subida a árvore. Azul 4118, contato radar, se mantém o nível 360, via saída árvore. Ciente, via árvore, Azul 4118. Autorizado, pushback e acionamento, China 6314, chame para o táxi. Autorizado, pushback, chamará para o táxi, 6314. Pushback, acionamento, China 6355, posição 8. Posição 8, autorizado, pushback e acionamento, chame táxi, China 6325. Chamará 6325. Corte para descida. Trote Alefa, Azul 4198. 1-0-9-7, autorizado aliás e manter para o 1-0. Quem mantém o 1-0 para o 1-0-9-7? Tango Juliette Bravo Delta, solo aos 2-0, já liberando via Delta, chame solo Salvador em 1-2-1, decimal 1. Obrigado. Salvador, Anta 3235, voltando, que a gente chamou 0, pushback acionamento. 1-1-0 graus nos 2, nós, o ajuste do altímetro no 0 no 7. Livre decolagem, boa na terra, na sete. Vai iniciar o push no portão 8. Solo, Salvador, o Sené, 6-3-4, quanto para trás, se eu ver 8-4, sai da Salvador, eu estou na linha de 3-0. Chiné 6314, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, 1-2-9-5-6-7-8-6-3-1-4. Tem mais quilos do Lobo aí, TAP. Demarquilo Zulu, desce até o 050. 050, Kilo Zulu. Kilo Zulu. 097, decolado aos 22, controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, Zulu 93. 1097. Obrigado. Salvador, boa tarde, voo 097. Zona 097, boa tarde, contato radar, mantenho 360 via saída Arbor. Arbor 360, voo 097. Para o táxi, o Xamer 63 com 120 a bordo, hotel na Galeão, 3 horas, 4 horas, eu tô na fila. 6355, táxi autorizado, via Pátio, Índia e Alfa, do ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 1097. O Xamer 6355. 1017, vai Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 295, grato boa. Passo 1198, chame 135, na frequência 128, alternativa 126.0. 288.260, azul 4198. 1097, voe, Eletro. Eletro, voe 1097, obrigado. 5.4, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 080 graus, 129. Autorizado a alinhar e decolar, o Janel 63, no ponto. Chegada bom, se desça para o nível de voo 060. Chegada bom, 355, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Ali mantém no 90. Chanel 6314, decolado aos 2000, sabe controle Salvador na frequência 119.35. 7935, 6314, boa tarde. Copa Recife, 6314, o ajuste de altímetro 1097. 17 agora. Chanel 6314, na Momonirim. Chanel 6314, contato radar na decolagem. Se mantém a nível de voo 340 via saída Momo. 340 via saída Momo.